mais do que eu deixei, do que ficou pra trás e eu nem sequer notei. Chorei quando o amor doeu demais, os seus olhos já não me olhavam mais. Toda vez que eu subo nesse trem, as lembranças voltam e você não sai de mim. Quando não se sabe o que tem, não entende que tudo tem fim. Eu procuro seu ombro, então chamo seu nome. A primavera esse ano não vem. Eu preciso de um anjo que me troque de sonho. Já cansei de acordar sem ninguém. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. As paredes falam de nós dois, dos sonhos perdidos que deixamos pra depois. Contam o que já não somos mais. Eu preciso encontrar minha paz. Procuro seu ombro, então chamo seu nome. A primavera esse ano não vem. Eu preciso de um anjo que me troque de sonho. Já cansei de acordar sem ninguém. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Eu procuro seu bom, então chamo seu nome. A primavera esse ano não vem. Eu preciso de um anjo que me troque de sonho. Já cansei de acordar sem ninguém. Eu preciso de um anjo me troque de sonho. Já cansei de acordar sem ninguém. Só se vive uma vez. Só se vive.